Oi, Vaina, tudo bom, amada? Então, tem duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual você vai saber primeiro? A boa. A boa é que tu não vai ter mais que participar de funções chatas de padrinhos. E a ruim é que tu não vai poder ser minha madrinha mais. Deixa eu te explicar por quê. Porque a Bonel, eu já tinha convidado a Bonel, né? Só que ela me falou, ai, Rafa, não vou poder estar aí, não sei o que, não sei o que, infelizmente. Só que eu queria muito que ela fosse minha madrinha, porque a gente é amiga desde 2004, etc. E daí agora ela veio me dizer que vai poder ser minha madrinha, porque ela vai poder estar aqui. Tipo, ela conseguiu um jeito de vir pra cá. E daí eu vou ter que botar ela na tua frente, entendeu? Porque são 12 casais, eu não tenho como botar mais um casal. Não tem também como falar Bonel, não tem como ser madrinha, porque eu já convidei a Laura Weiner. Até porque, né, Laura Weiner, eu sei que tu é virginiana, que tu é prática, que tu não tá muito aí pra baboseiras. Tu nunca responde nos grupos também, nunca não respondeu no grupo outro, não respondeu os negócios do vestido. Tipo, eu sei que tu não tá nem aí. Então, já que tu não te importa muito, eu sei que a Bonel quer muito ser minha madrinha, eu resolvi ser bem sincera contigo, né, minha amada? E dizer isso, mas eu prometo que no dia do meu casamento, que vai ser no dia 3 de setembro, eu vou cantar um parabéns bem especial pra ti, eu vou pegar o microfone e eu vou cantar pra ti. Tá, minha fofa linda? Estou com muita saudade, Laura Weiner, sério, tenho que conhecer minha casinha, vou fazer um chazinho pras minhas amigas do Farroupes, deixa eu conhecer minha casucha, tá, fofa, fofuxa? Esse vai para programa também, né? Claro que não, né? As cagadas que eu faço, eu corto e dá a impressão que eu sou um cara super sensato o tempo inteiro. Sei. Eu sou roleteira. Eu sou rolezeira. Eu sou roleteira. Eu sou roleteira. Eu sou roleteira. Eu sou rolezeira. Eu sou roleteira. Eu sou roleteira. Eu sou roleteira. Eu sou rolezeira. Eu sou roleteira. Eu sou roleteira. Eu sou roleteira. Eu sou roleteira. Ai, estamos que roleteira. Eu não... Atenção, redes retransmissoras do grupo Benzina no Meião. Ao toque de 8 bolas fora de gravação. 8? Por que 8 e não 5, né? Já eu tava me perguntando. Então já foi. Então já foi. 4. Stephanie. Sei lá, não lembrar das possibilidades de fim do mundo na última Benzina Talk Show. 3. Tupá. É... não consegui achar que tá gravando, tá aqui falando meia hora e quando você vê, ninguém responde pra você. Na verdade, o microfone tava desligado. Já fiz várias. 2, Stephanie. É, não colocar o fone de ouvido direito e descobrir que o áudio tá vazando. Nossa. E o pessoal em casa tá ouvindo as besteiras que a gente fala. 1, tupá. Eu acho injusto você não falar um, mas tudo bem, né? Vamos lá. É, terminar de gravar aquele programa que você fala, pô, tá massa, esse programa ficou fera, vai pra casa feliz, você foi gravar no estúdio ainda. E daí você, quando o editor vai ouvir, ele fala, então, você colocou o microfone ao contrário e não dá pra aproveitar nada da gravação. Entra no ar o seu Benzina! Meião, o programa mais sensacional e mais esperado de toda a semana. Hoje eu aqui do lado de trás desse microfone que outrora foi laranja, mas hoje em luto pela educação brasileira, ele é preto e por mais um monte de coisa também. É, do lado de cá sou eu, Cristiano Machado, o seu host preferido de todos os podcasts da face da terra e de outras terras também. Do lado de lá está ninguém mais, ninguém menos que ela, a maravilhosa Tupã Guerra. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Foi todo mundo bonitinho pra manifestação hoje, foi? E do outro canto está ninguém mais, ninguém menos que a fabulosa Stephanie! E aí, galera, tudo bom? Eu tô tentando largar minha vida de podcast, né, como já foi falado no programa anterior, pra ser apresentador de UFC, né, você tá ligado, né? Eu já imaginei é vocês duas. Você tá assim. Eu já imaginei já vocês duas se aquecendo ali. Os lados do corner, né? Ah, Stephanie! It's time! Como é que vocês estão? Lindas, maravilhosas, como sempre, ou menos lindas do que a média? É difícil ser menos linda do que o normal, né? Não acontece. É, eu acho que nós estamos no padrão de lindeza normal, assim. Tá na média da lindeza, assim, né? Da média, eu vou da te média dizer própria. Que, como eu voltei da praia e o meu bronzeado ainda tá novo, eu tô um pouquinho acima da média. Quando eu começar a desbotar, eu vou entrar no padrão normal. Mas, por enquanto, muito óleo começar de coco e muita água pra manter o bronzeado. Tá certo. Tá ou certo. Inveja de pessoas que se bronzeiam. Eu também. Inveja de pessoas que ao sol não ficam vermelhas tal qual um camarão. Exatamente, porque o meu bronzeado, eu tenho o modelo bronzeado biblioteca, que ele é basicamente branco, né? Sim. é um begezinho, versão... claro. Isso, tem a versão gringo camarão, né? Que é quando sou eu. Você tenta. Quando você se esforça muito e tal, aí você vai pra praia, compra protetor solar 30 e daí você queima, porque é assim a vida de quem veio sem melanina. Gente, mas assim, um dos motivos pelos quais eu fui chamada pra gravar esse podcast é justamente o meu veneno, a minha melanina e a minha malemolência carioca, né? Olha que maravilha. Exato, eu concordo com você, é por isso mesmo. Pura e simplesmente por isso. Mas acho que vai acabar já a cota de carioca nesse programa, né? Não, acho que já deu, inclusive, a cota, né? Se tiver mais um carioca... É, eu acho que, assim, o problema desse programa é que você, não é só que vocês... Né? Tem uma confluência de cariocas, mas é que são os cariocas nervosos que chiam muito da zona norte do Rio de Janeiro, entendeu? Vem aqueles suburbanos estressados. Suburbanos estressados. Melhor definição. É, entendeu? A gente fica pensando assim, cara, fala sério, a passagem do Rio de Janeiro é mais cara do que pagar pra entrar no Mocó. Olha que coisa ridícula. Puta, tipo, pior que é, né, cara? É, entendeu? Tipo, pegar um quanto metrô tá a passagem no centro da cidade pra ir pra manifestação em favor da educação é R$4,30, gente. É mais caro do que patrocinar esse podcast aqui. Ó, não olha, é? Já fazendo pagar... uma ponte, né? Você que tá escutando e gostaria de patrocinar esse podcast, pra manter esse podcast ainda com uma linha editorial livre, sem estar apegada a nenhuma empresa que o patrocine, nenhum banco, por exemplo, que patrocine, pra depois a gente fazer um programa falando do banco e dizendo, não, estamos aqui fazendo pontes, esse papo todo. Não, faça como a Steph já nos deu uma dica aí. A partir de 4h20 você frequenta o Mocó, você ganha o Benzine, você, nossa, só você faz parte do grupo Benzina Premier. Não, brincadeira, não tem esse nome. Não, e ó, fazer parte do Mocó também é mais barato do que pegar um ônibus em Brasília, que no momento, se você, para muitos lugares, varia, né? A passagem tem mais de um tipo de passagem, mas se vai mais de longe para ir pro centro da cidade, custa R$5. Então, caramba. Aí, ó, que maravilha. Caramba. R$5. Eu tô chocado. Aqui em Curitiba também acho que é R$4,30, se não me engano. É R$5 pra andar, é R$3,50 pra andar no plano piloto e R$5 pra qualquer lugar que não seja o plano piloto. Mas esses dias eu tava no shopping lá com a tia Letícia, a gente falou, vamos no cinema assistir esse tal de Os Vingadores, né? Apesar de eu ser cristão e achar que a vingança nunca é plena, né? Matar alma e envenena, vamos assistir esse filme. Cara, daí beleza, foi eu e ela, eu e minha esposa. É, a gente pegou um setozinho lá com um setzinho lá com pipoca. Ah, desculpa o anglicismo. Um conjunto lá de pipoca e dois refrigerantes. Velho, deu 110 conto. Eu falei, Letícia do céu, eu tô frustrado com a humanidade por causa disso. 110 conto. E daí ela falou, não, mas o que você acha? Então não vamos? Eu falei, não quero mais ir. Sabe, eu já não queria assistir o filme, mas a 110 conto pra levar uma pessoa ao cinema. Daí eu fiquei, daí ela falou assim, não, mas... Sinistro. Porra, é muita grana, cara. E daí, é muito assim, dinheiro. Imagina o cara que faz estágio. Daí ela falou, não, o cara que faz estágio ainda paga meia, né? Eu falei, tem razão. Mas imagina, sei lá, o trabalhador, o pai de família que quer levar a sua esposa pra assistir um filme no final de semana. 110 conto. Caralho, é muito dinheiro, velho. É muito dinheiro. E aí eu acho engraçado porque o pessoal reclama, né, que tem aquela indústria de falsificação de carteirinha, mas assim, se fosse barato, o cinema tava sempre cheio, né, e ninguém falsificava nada, mas os caras querem botar esse preço e depois reclama que o cinema não enche, né? Uhum. É um absurdo. Não é? Não, e daí o que se dirá, por exemplo, do teatro, então... Não é? Mas se bem que, olha, muito boa parte das peças que são produzidas com apoio, por exemplo, sei lá, do Fundo de Apoio à Cultura ou esses outros fundos, muitas vezes eles têm uma obrigatoriedade de ter um ingresso mais barato. Ah, de ter um ingresso de no máximo R$20 e tal. Acontece também que muitas vezes essas peças acabam não enchendo, porque para muita gente que vai em teatro, uma peça de teatro barata quer dizer uma peça que não tem qualidade, o que é ridículo, né? Então, assim, você tem todo um outro problema. Por sinal, ouçam, viu, ouvintes, fazer jabá de podcast alheio, mas ouçam um podcast chamado Trabalho de Mesa. É um podcast sobre teatro. Olha só! Desse país. Eu recomendo demais. Eu tô demais. Chocada com isso. Sério? É conheci. Incrível. Pois é, existe, é incrível. É um dos podcasts com a melhor qualidade de som que eu conheço. É, porque eles têm editores maravilhosos e tudo mais. Sem falar mal de outros editores, só tô comentando que esse é acima da média. No coração isso aí. Esse é acima da média, não tem nada disso. Mas enfim, procurem Trabalho de Mesa e eles têm um episódio, se eu não me engano, chama O Preço do Ingresso. Eu tenho que olhar direitinho qual que é o título do episódio, que eles debatem justamente isso. Quanto que custa um ingresso de teatro? Quanto que qual a remuneração de um ator? Quanto que ganha um ator por mês? Porque a galera acha, né, que, ah, não, ator ganha, né, dinheiraço. Todo mundo é Stallone, né? É, tipo isso. E daí eles mostram, assim, falando, ó, quanto que... Se você tá fazendo uma peça de teatro, quanto que você ganha de... quanto custa o orçamento, quanto custa cada ator vai ganhar, enfim. E outros assuntos, eles têm excelentes episódios. Tem episódio de fim do mundo, tem episódio de quase tudo que você quiser ouvir. Vale a pena, recomendo demais. Trabalho de Mesa. Essa é a recomendação cultural da Tupá hoje, que foi completamente espontânea, né? É, totalmente aleatória. E, por sinal... Só antes de falar mais uma coisa, eu queria pedir desculpa aos anglicanos, porque eu falei errado no último programa, né? Ao invés de falar anglicismo, eu falei anglicanismo. Pois é, eu percebi isso também, mas na hora passou. Eu falei, caraca, começou. Não sei se existe um nome pra isso. Ao mesmo tempo, você vê que é uma pessoa muito correta, porque ela lembrou e ela pediu desculpa. Eu, quando apareci nesse podcast da última vez, ofendi Tolkien. E deixei passar por isso. Fica por isso mesmo. Mas Tolkien tá. E os fãs, não gostou, vem me pegar. Não, o mais engraçado foram os comentários do tipo, credo, que delícia, do tipo, fiquei assustado com seu comentário, mas fui obrigado a concordar. Eu fiquei... Mas foi na verdade, desculpa os fãs aí, não gostou, vem me pegar, tá ligado? Mas é, mas eu peço desculpas oficiais a todos os anglicanos, eu quis dizer anglicismo e não... Houve alguma notificação judicial ou você está fazendo isso de espontânea? Não. Estou fazendo isso de livre e espontânea vontade. O jurídico não precisa se preocupar, né? O moço que fica muito estressado, como é o nome dele mesmo? O moço lá do jurídico, eu esqueço. Morreu, né? Eu falo com ele às vezes, mas eu esqueço. Ele morreu. Mas vamos ao que viemos aqui, que não foi ficar dando dicas de podcast, não foi ficar dando indiretas para outros podcasts que são patrocinados por bancos, não foi para ficar falando mal do Tolkien. Viemos aqui para fazer comentários de notícias ao som de músicas aleatórias e fazer os comentários em cima das notícias e das músicas quão mais aleatórios do que as próprias notícias que estamos indicando. Hoje, como somos três participantes, eu, a Stephanie e a Tupá, teremos rodízio. Então vai ser eu vou perguntar para alguém, alguém vai perguntar para outro alguém e só eu que tô no rolê, perceberam? Eu não sei exatamente qual é. Eu não sei. Você não quis fazer o pedra, papel e tesoura antes da gente começar a gravar e agora não sabe qual vai ser a ordem do negócio. Pedra, papel e tesoura entre três pessoas vai ser uma zona. Imagina se todo mundo coloca um diferente. Esse, enfim. Mas a gente pode fazer o seguinte. Bom, todo mundo que tá ouvindo aí já conhece a dinâmica do programa. Mas eu vou pedir para que vocês escolham para quem vocês querem perguntar e é isso. Quer perguntar para quem, Stephanie? Gente, eu só queria não ser a primeira, porque é a primeira vez e eu quero tirar um embalo. Então pergunta você. Você não quer responder primeiro, né? Pato, pergunta pro Barba, quem pegar a bola, manda pra mim, eu fico com quem sobrou. Me deixa no meio que eu fico feliz. Tá, tudo bem, então. Então como é que é? Então vamos fazer Barba assim. Vamos fazer assim. Você pergunta pra mim, Tupá. Eu pergunto pra Stephanie e a Stephanie pergunta pra você, pode ser? Pode ser. Então tá bom. Então já tô preparado? Não, mas pode perguntar. Tá preparado? Não tá. Óbvio preparado, que não. Meu bem? Nunca estou. Então, nunca serei. Hoje, eu trouxe uma notícia fresquinha, acabou de sair, deve ter umas 4 ou 5 horas que saiu que essa pare. Daqui. Olha que delícia. Que delícia, né? Vamos lá. E é mais surreal de tudo, eu vou dizer primeiro a fonte de onde eu peguei essa notícia, porque eu nunca pensei que eu ia sair comentando, assim, notícias dessa fonte específica, né? Eu vou falar uma notícia da Veja.com. Olha, quem diria, quem te viu, quem te vê, hein, Tupá? Quem te vê, olha só. Vamos lá, então. Entidade de Dallas nega ter chamado Bolsonaro. Ele mesmo se convidou. Representante do World Affairs Council de Dallas, nos Estados Unidos, Jorge Baldor, negou ter convidado o presidente Jair Bolsonaro para ser homenageado na sede da entidade na próxima quinta-feira, dia 16. Aí abre aspas. Ele mesmo se convidou, disse Baldor à imprensa local. Bolsonaro não vai receber um prêmio, afirmou, contrariando o que disse o Palácio do Planalto. Baldor disse ainda que a entidade mantém um contrato com a cidade de Dallas para receber autoridades estrangeiras. Então eles sempre recebem, né? O representante afirmou que não há um fórum público programado e que Bolsonaro terá apenas um almoço com empresários. O prefeito de Dallas, o democrata Mike Hollins, afirmou que não irá a qualquer evento envolvendo Bolsonaro. É isso. Essa é a notícia que acabou de sair. Pô, só lembrando que o Bolsonaro, nesse momento, está em Dallas, né? Sim. Então... Na terra do JR. Gente, assim, antes de vocês começarem, eu só queria dizer que é uma pessoa muito sem amigos, é muito desaplaudida. Não é? Nossa, imagina esse cara abrindo o Telegram dele, várias pessoas verdinhas lá, né? Várias pessoas online, e ele clica, e aí, cara? Não responde. Ele vai pro próximo, e aí, cara? Não responde. Daí ele clica, e aí, cara? É o Eduardo Bolsonaro. Fala, e aí, pai? Enfim. E a música, bom. E a música que a gente escolheu pra hoje, né, assim, pensando, eu tentei achar uma música que tipo, falasse sobre não ter amigos, né, ou sobre ser rejeitado, etc. E eu escolhi O Que Me Importa, da Marisa Monte. O que me importa, seu carinho agora, se é muito tarde para amar você. É uma música de término, não é uma música, né? É uma música mais de 3 minutos e 30 segundos, na versão que eu tenho. Uhum. E essa música é música de sofrência, porque eu acho que é mais ou menos o que vai acontecer, né? Você, quando vocês falam ao vivo por aí, dizendo que você não foi convidado, que você tá indo de penetra nos lugares, né? Eu acho que uma música de sofrência é o que combina com o momento. Então pode ir. Não vai ter nenhuma pergunta por cima pra eu... Ah, você quer que eu faça não, não uma sei. Pergunta pra eu... Da outra vez a gente fez, né? Não, não. Eu tava meio... Da outra vez a gente fez, mas eu acho que essa você tem bastante coisa pra comentar, né? Sobre... Então, beleza. Eu vou deixar a sua liberdade criativa, meu bem. Esse é o meu medo. E valendo! Então, o presidente da República, Jair Messias... Fucking Bolsonaro, com perdão do anglicanismo, né? Até falei errado. Ele vai pra Dallas. Dallas, que é um lugar assim, né? Que não ele é. Já está em isso, Dallas. Isso, já está. Não é exatamente o lugar mais progressista dos Estados Unidos, você concorda comigo, né? E mesmo lá, o prefeito fez questão de dizer: não, aqui não convidei não. E ficou aquele climão assim, né? Tipo, ah, beleza, já que ele tá aí, manda entrar, né? O que dizer de um cara, mano, que teve a sua campanha completamente construída em cima de mentiras, em cima de uma construção, uma narrativa completamente alucinada, patrocinada por uma série de empresários com mais alucinados que ele, ou talvez não, talvez bem conscientes da estratégia que estavam tomando. Tem como guru intelectual ninguém mais, ninguém menos que o grande... Paspalho, Olavo de Carvalho. E eu não sei o que falar, cara. Eu tô chocado porque esse cara é a fraude da fraude, sabe? Ele já era uma fraude no começo. Toda a popularidade dele surgiu por conta de programas tipo CQC, aquela outra moça lá, Luciana Gimenez. E depois disso, meteoricamente, ele apareceu na mídia e agora ele tá. Eu acho que imagina como deve ser a realidade desse cara. Ele tava lá na boa, ele era um deputado inexpressivo que não fazia porra nenhuma há 27 anos, se não me engano. É, absolutamente nada, ele tava tranquilo, em silêncio, ninguém precisava falar dele, ninguém reclamava dele. É, só quando ele falava algum absurdo muito grande, algumas pessoas se manifestavam, mas também foda-se, ninguém se importa. E agora o mundo inteiro tá olhando pra ele e todo mundo tá vendo as cagadas, os absurdos que esse cara faz. As escolhas que ele colocou, as pessoas que ele escolheu pra colocar nos ministérios são tão maluco não é uma boa palavra. São tão incompetentes quanto ele. Tá todo... Imagina, cara, o inferno que esse cidadão tá vivendo agora. E assim, sem... Eu acho é pouco. Não, com certeza absoluta. Se dependesse de mim, tava pior. Mas imagina a estratégia. Imagina ele pensando lá, né? Porra, vou ser presidente da república, tá ok? E daí? A gente vai matar os gays, tá ok? E vão matar as feministas também, tá ok? E não, cara. Tá todo mundo rejeitando ele. Imagina a sensação de rejeição que esse cara tá tendo, mano. Eu tô a um passo de sentir dó do Bolsonaro. Então me segurem, alguém faça alguma coisa. Tá repreendido, Barba. Olha, se você ficar com dó, assim, vamos romper a nossa amizade. Não, então... Deixa eu te dar essa situada, amigo. Não, mas não é dó. Eu não sei qual que é. É um sentimento que é meio um misto de eu quero tirar sarro, mas eu acho que deve ser até pecado em algumas religiões tirar sarro do cidadão da situação. Ah, o que dizer desse cidadão? Eu não sei o que falar exatamente, porque eu tô chocado. Porque ninguém quer ele. Hoje eu tava lá no grupo, tem um grupo lá de WhatsApp na firma, só... né? E os caras entraram, me colocaram de novo, eu toda vez me colocam, passa 5 dias, 6 dias eu saio. É, e daí hoje eu tava falando pros caras, falei, ó, são duas pessoas, tem um cara que odiava o PT, tá? Por qualquer motivo, uhum. E tem um cara que adora o Bolsonaro. São dois grupos que se uniram e fizeram ele vencer. E tem um cara que odeia o PT e adora o Bolsonaro, ok. Mas o cara que gosta do Bolsonaro, esse cara é um problema. Esse cara você tem que tratar ele, né? Nem que seja um chumbo. Agora, tinha um cara que simplesmente, sei lá, não gostava do PT, não gostava dos comunistas ou qualquer coisa assim. E daí hoje os caras estavam defendendo o Bolsonaro e eu falei assim, mano, mas vocês estão defendendo por quê, cara? O que, que ele fez de bom pra vocês? E daí todo mundo fala assim, é, mas o que, que o Lula fez pra vocês? Eu falei, não, pra mim o Lula, né, diretamente assim, ele não fez nada, indiretamente algumas coisas. E foi tão triste ver que não tem nenhum argumento positivo pra falar desse cara. Nenhum. Né? Ah, e pra piorar, nessa pataquada, nessa... Nossa, cada dia uma vergonha diferente nessa vida, né? Uhum. O assessor do George Bush também avisou, a assessora dele... Ah, pode crer, eu ia falar isso aí. Né? A assessoria avisou que o bicho não foi convidado pra aquele... Ninguém que vai, te chamou, ele... te falar. É muito maravilhoso isso, porque, né? A urgência com a qual os gringos querem se dissociar... Isso! Quando a gente acha que o cara não ser bem-vindo em Nova York, tipo, ah, progressista, Nova York, se, né? Se tivesse PSOL nos Estados Unidos, tipo... esse prefeito era dentro do PSOL, foi o que ele falou. Não, assim, você vê que depois de um tempo, eles passaram por uma onda conservadora em Nova York, mas de uns tempos pra cá, eles têm tido vários prefeitos progressistas, têm revisto várias políticas lá. É, e aí, tipo, Nova York se prontifica do tipo, não, esse cara é persona non grata aqui, tipo, já temos nossos próprios problemas locais. Já temos nossos próprios fascistas aqui. É, pois é. A gente já produz localmente esse tipo de gente. Pois não, é, não vamos encorajar, né? Eu fico aí, chocado. De repente, o cara vai pro Texas. Texas! Achando que é um espaço seguro pra ele. Texas, né? É aquele lugar onde as pessoas andam com um revólver na cintura. Pois é, nem os texanos querem ele. Aí, assim, né? Tipo, esse cara, ele foi fazer turismo de novo nos Estados Unidos. Exato. Né? Se ninguém convidou ele, como que diabos o presidente tá fora do país e ele não tem motivo porque... Nossa senhora. Não tem nada pra fazer aqui, né? Em Brasília, né, gente? É assim. Ah, não. Parece que ele tava era com medo das manifestações de hoje. Será? Pô. Amigo. Ele tá escondido, Tupá. É isso. Foi se esconder no Texas e o cara falou assim, não. Desculpa, não foi convidado. Mas já que tá aí, nessas entra. Horas, o Congresso não tá declarando vaga a cadeira de presidente da República. E não, não quero que o pega, Congresso faça isso, pega. Que de golpe a gente tá de boas, né? Calma aí. Atenção. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo. Abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição Brasileira. Para o fim de restaurar nesta pátria conturbada a autoridade do governo e a existência de governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Vai com calma, Tupã. Não, mas é porque é só a referência, porque quando no golpe militar, quando no golpe cívico-militar, quando eles anunciam que tá vaga a cadeira de presidente da República, o João Goulart ainda estava dentro do país, né? Ele Sim. ainda estava no Rio Grande do Sul. Exatamente. E daí você tem aquele áudio histórico da Câmara, tava alguém gritando: eu declaro vaga a cadeira de presidente da República. Daí você consegue ouvir no fundo do áudio a galera gritando na tribuna: isso é um golpe, é mentira, não é verdade. E daí uma galera aplaudindo, assim, aquela loucura. E é isso, né? E daí, tipo, assim, agora o presidente sai do país sem motivo nenhum pra passear e tá de boa. E, de novo, não quero que faça um golpe sem golpe, Vamos. Viu, gente? Ai, ai, ai. Muito bem. Eu vou fazer, então, agora a pergunta. Aliás, eu vou citar uma notícia para a minha querida Stephanie poder responder. Pode ser, Stephanie? Vamos lá. Não é como se ela tivesse muita escolha, né? Exato. Ela pode desligar e falar... A conexão tá ruim aqui, ó. Vamos lá. A notícia que eu escolhi pra Stephanie comentar hoje não é sobre política, apesar, né, de que tudo é sobre política, mas não é propriamente sobre política brasileira, mas engloba a política internacional. A notícia vem do site Olhar Digital. Conhecem? Sim! E é uma notícia assim que me ocorreu por uma série de fatores, assim, sobretudo pela importância do local onde essa notícia aconteceu, pela importância cultural do local onde essa notícia aconteceu, pela importância estratégica, militar, né, na política internacional desse lugar onde a notícia aconteceu, e pela cagada que essa notícia representa. Índia perde submarino nuclear de 3 bilhões porque alguém esqueceu de fechar a escotilha. Oi? Parece piada, mas não é. Em fevereiro de 2017, a Marinha da Índia recebeu o INS Arhant, o primeiro submarino de mísseis nucleares do país, avaliado em 2,9 bilhões. Tudo parecia ir bem, mas logo após seu lançamento, ele sofreu um, entre aspas, dano grave e nunca mais funcionou. O motivo? Alguém esqueceu a porra da escotilha... Não, tá escrito a porra. Alguém esqueceu a escotilha aberta, a escotilha da parte de trás aberta da embarcação, comprometendo o submarino. Essa é a notícia. A música que eu escolhi, eu vou ter que ser sincero, eu tive que escolher ela meio correndo. Eu pensei assim, será que eu escolho Yellow Submarine? Mas não faria muito sentido, né? Porque afinal de contas, os Beatles, né, eles cantam num submarino bacana, que tá voando, passa aqui e lá. Eu preferi escolher uma outra música. Música nacional dos Paralamas do Sucesso, uma banda que o Orlando adora, né? A gente não falou do Orlando hoje, né? Então tem que citar. Menino Orlando. Em contrato, né? Tem que citar ele duas vezes, então eu já fiz a minha parte. A gente citou, a gente falou que tinha um monte de carioca gravando esse programa. É verdade. A música dos Paralamas do Sucesso, Meu Erro. Ao vacilo de alguém que perdeu 3 bilhões de dólares. Assim, imagina se a gente tivesse hoje, Stephanie, Tupá, um apoiador que desse 3 bilhões de dólares no Mocó. Acabou a benzina, não tem mais benzina, é 1 bilhão pra cada um e nunca mais vocês vão viver na vida, cara. Essa aqui é real. Não, brincadeira, se você é investidor internacional e tá afim de investir 3 bilhões no benzina, fica tranquilo, não vai acabar o benzina. Inclusive, vai ter benzina todo dia, vai ter benzina a cada 20 minutos, se você quiser. É isso que eu ia falar, eu acho que se alguém paga esse dinheiro pra gente, a gente pode comentar absurdos sobre não, notícias. Eu vou morar na casa do cara e falo assim, eu leio o jornal pra ele, eu vou lá na frente, pego o jornal e falo, o que, que você quer, meu amigo? Vamos ler aqui, vamos comentar bobagem. Vamos ler. Imagina? Nossa, conto história de origem de palavras que eu inventei na hora. Faça o que você quiser. Essa é a melhor definição. Então, essa é a notícia, essa é a música. A música tem 3 minutos e 15 segundos. E tá preparada, Stephanie? Tô. Fala, só dá um valendo aí. Valendo! Então, Barba, você imagina o seguinte. As pessoas têm todo esse trabalho, essa pesquisa tecnológica para fazer um submarino nuclear. Uhum. E aí, assim, como se o mar já não tivesse cheio de lixo, entendeu? Como se a Índia não tivesse aqueles rios de onde saem, tipo, vários esgotos sem tratamento, sim, corpos, né? Várias coisas que vão desaguar no oceano, entendeu? Os caras ainda vão e soltam um submarino nuclear. E aí, eu fico me perguntando... Que não é pequeno. Essa alma que não fechou a escotilha, entendeu? É um distraído? Seria um Bartleby que pensa, prefiro não? Entendeu? Prefiro não fechar a escotilha. Ou será um sabotador, entendeu? Que pensa, foda-se essa merda de ameaça nuclear, o mundo já tá com muito problema, afundar isso aí, deixar isso no fundo do oceano, onde ninguém vai poder soltar míssil, entendeu? Pra cima de ninguém. É uma notícia que nos desperta, assim, muitas reflexões, entendeu? Eu mesmo não consigo chegar a uma conclusão. Eu fico pensando que deve ser bom, assim, misturar um pouquinho dos três. Uhum. Mas é uma situação que você fica pensando, assim... Cara, que demissão foi essa, né? A comida de rabo que essa pessoa levou do patrão, entendeu? Aquele jogo de empurra, o povo suando, nervoso, estressado, do tipo... Ai, meu Deus, quem foi o responsável? Todo mundo querendo tirar da reta, entendeu? E aí vai procurar, sei lá, listas e planilhas, as escalas. Quem tinha que ter feito todo o checklist do maquinário e deixou a escotilha aberta, entendeu? Pra saber quem ia levar aquela bronca fenomenal, aquela... justa causa. Porra, e põe justa nisso aí. Ter esse momento da sua biografia, entendeu? Tipo, a pessoa que deu esse mole. A menos que seja claramente um sabotador, né? Que seja um agente do caos ali, infiltrado, que já estivesse preparado pra isso. Um né? Orlandinho, né? Munido de um desejo, assim, de né, boicotar o esforço bélico. Entendeu? Achando que as ogivas nucleares estão melhores no fundo do oceano, onde estão ficar lá guardadas no meio do metal, entendeu? gente só vai se preocupar com elas, sei lá, quando o oceano secar, ou quando rolar alguma mutação entre peixes abissais, né, começarem a subir uns monstros marinhos. Godzilla indiano. Tóxico nuclear, né, pra vir pegar a gente aqui, devorar a gente, isso se o oceano não subir primeiro e morrermos todos afogados. Entendeu? A pessoa ficou feliz. Entendeu? Pensou assim, nossa, cumpri o meu papel, fiz o que eu devia, né? Afundei esse negócio, tá tudo certo. Quem liga pra carteira de trabalho? Vamos todos ficar sem direito trabalhista. Vamos todo mundo virar PJ nessa porra. Entendeu? Quem liga se vai ter aqui que eu fui demitido porque afundei o submarino? Acabou, entendeu? Acabou! No final, isso. Quer saber? Foda-se. Sim, chega um momento em que a pessoa só tem uma opção, que é abraçar o capeta. Depois tu faz uma merda dessa na vida, tu vai fazer o quê? Né? Nossa, velho. Sabe, lá onde eu trabalho, assim, eu já perdi backup de alguns usuários, assim, sabe? O cara tinha, sei lá, 2 anos de backup e eu perdi, sabe? Deletei sem querer. Eu já fiquei constrangido, cara. Agora imagina 3 bilhões de dólares, cara. É bastante dinheiro, né? É bastante dinheiro, não sei se vocês concordam comigo. Mas como foi seu trabalho? Como foi seu dia de trabalho hoje? Pô, então, mó vacilo. É isso, imagina ele chega em casa. Imagina ele chega em casa na hora do carinho da tarde. Chega e conta assim, fui demitido. Por quê? Nada não. Deixei a escotilha aberta. Vacilei lá, vacilei. Porra, irmão, mas o que aconteceu? Me conta, me conta. Tava com as preocupações na cabeça, assim, tava pensando nos boletos pra pagar. Não, tá ligado quando a pessoa quer saber uma coisa muito constrangedora e você quer tirar o corpo fora e a pessoa continua insistindo? Quando a pessoa faz aquela pergunta estrategicamente, filha da puta, e se forma quando? Você fala, ah, então, assim que der. Não, mas quando? Quando? Daí fala, não, já tô pra me formar, hein? Quantos períodos faltam mesmo? É, porra, vai tomar no cu, não quero falar disso, filha da mãe. Enfim, é isso. Muito boa análise, Stephanie. Muito boa análise. Obrigada. Excelente, excelente. Agora é a sua vez de perguntar. Pô, a pessoa vem aqui representar o núcleo carioca, tem que caprichar no nonsense, rapaz. Não, eu pensei que você ia partir pra linha de, tipo assim, de dizer, pô, quem será que desenvolveu isso aí? Será que foram as universidades públicas da Índia? E já dá uma trabalhada nesse sentido aí. Não, eu sou a defensora da balbúrdia. Do caos. Vou botar a culpa na universidade pública. Eu tenho muito orgulho de ter sido formada na universidade pública. É nóis. Eu prefiro pensar na sabotagem. Somos todos balbúrdia. Pois é. Então, vamos lá. Eu escolhi uma notícia para a Tupá Guerra. Uma notícia também de hoje, que eu achei particularmente maravilhosa. Eu gostei tanto dessa notícia que, se algum de vocês tivesse pensado nela e a gente tivesse que brigar, eu ia falar, meu Deus, deixa eu comentar essa notícia, porque ela é muito maravilhosa. Eu adoro a notícia bizarra, gente. Por isso que eu escuto esse podcast e recomendo pros amigos. A notícia é: funerária emoldura pele tatuada de pessoas mortas para entes queridos guardarem. Peles são removidas cirurgicamente e enviadas a um laboratório para conservação. Uma funerária nos Estados Unidos buscou uma maneira diferente de manter a memória dos clientes viva. A Save My Ink Forever retira, embalsama e emoldura peles tatuadas para que os parentes possam ter um pedaço deles para sempre. As peles são removidas cirurgicamente e enviadas a um laboratório que preserva o tecido. Já para emoldurar a pele, é utilizado um vidro protetor contra raios ultravioletas e o processo chega a levar até 3 meses. Essa é a notícia, Tupá Guerra. Por favor, brinde-nos com a sua sabedoria. E a música, que eu já ia esquecendo, a música, foi muita emoção com a notícia. Fica tranquila que eu gravo isso há meses e sempre esqueço. É uma música da Letrux, chamada Além de Cavalos. Vai, dá pra ver. Tem 3 minutos e 42 segundos. Certo. 42? Você tá colocando aí o cronômetro. Aqui já tá preparado. Então, pode soltar. Valendo! Cara, que notícia maravilhosa, né? Eu adoro notícias. Falar uma coisa, né? Eu gosto muito de práticas funerárias em geral. Sim. Eu acho muito interessante, muito curioso acompanhar práticas funerárias em geral de vários tipos de sociedades, incluindo a sociedade ocidental, né? E um dos passeios que eu costumo fazer como historiadora quando eu visito uma cidade é passear no cemitério. Uhum. E, né? A gótica, né? Sim. Assim, né? Tu parece... Descendente do gótico vida. Reginaldo, né? Tipo isso. Só que é mais do que simplesmente... Bom, eu gosto de passear em cemitérios porque eu gosto de olhar a arte funerária. Eu acho a arte funerária uma coisa fascinante. E práticas funerárias tão fascinantes quanto, né? Essa notícia vai entrar pro fundo do meu coração. Eu não sei se isso é um debate que vocês costumam ter, mas esse é um tipo de debate que eu costumo ter com pessoas... Não sei, com a minha mãe, assim, tá? A gente conversa, às vezes, tipo, ah, o que você queria que rolasse quando você morrer? Né? Enfim, esse tipo de debate saudável e comum que a família brasileira tem à mesa de jantar. E assim, eu mesma, eu acho a minha favorita até hoje havia sido a transformação em diamantes. Eu não sei se vocês sabem disso, sim, né? Mas tem uma empresa que transforma cinzas de pessoas em diamantes. Sim, eu acho... essa notícia também é muito boa. Né? Eu acho, por sinal, eu acho genial. Eu já conversei, a minha mãe disse que prefere não ser transformada em diamante, infelizmente. Mas eu tenho um pai e uma madrasta, então esse problema pode ser resolvido facilmente. É, até porque, imagina, você pode transformar as pessoas em diamante, daí você vai falar, nossa, aí você manda fazer um anel, né? E daí alguém vai tentar roubar seu anel e fala, não, por favor, é minha mãe, é minha avó. É uma joia de família. Né, uma joia de família. Você pode literalmente. Fazer uma... Literalmente. Você pode fazer um colar de gerações, por exemplo. Caralho. Olha que coisa incrível. Coisa tribal, né? Mas, além dessas ideias muito doidas, o nosso fascínio com a morte me fascina, olha só. Porque essa ideia de você guardar a pele tatuada me lembra muito práticas vitorianas de morte, né? Assim, você tem na época vitoriana uma relação muito diferente da relação que a gente tem hoje em dia com a morte. É interessante pensar que, historicamente falando, a forma como as pessoas convivem com a morte, a forma como hoje em dia a gente tem essa coisa... Hoje em dia as pessoas já não morrem mais tanto em casa, né? É mais comum que as pessoas morram em cemitérios ou de forma violenta no meio da rua. Morrer mas não em cemitério em casa. Não é tão comum assim, você pensa bem. Ah, não, desculpa, em hospitais. Acontece também, mas era em hospitais. Mas as pessoas morrem numa coisa muito... muito, muito protegida, muito... Asséptica, as né? pessoas não... Asséptica, não se participa mais tanto. Você não tem mais esse momento que era comum em outros períodos, que as pessoas conviviam com a morte. A morte era muito mais frequente em outros períodos históricos. Não quer dizer que necessariamente as pessoas sabiam conviver mais, mas a morte era mais comum e mais... de casa, né? Os velórios eram em casa, então morreu alguém, você vai velar aquele corpo na sala da casa, vai vir todo mundo na casa. Daí tem as diversas tradições de cobrir espelho, no caso, se você for judeu, ou se você não pode comer isso, ou não pode comer aquilo, ou eu acho que meu avô falava que não podia, a minha mãe tem costume, tipo, na casa da minha mãe, você chega lá, ela não deixa louça suja na pia, porque meu avô falava que não podia deixar a louça suja na pia porque vai que alguém morre de madrugada. Acabou! Mas pode continuar que eu tô fascinado. Pode continuar, né? Pode então, continuar que eu tô fascinado. Meu avô falava, né? Que você não pode deixar a louça suja na pia porque vai que alguém morre de madrugada. Eu acho um pensamento incrível. Exato. Né? Assim, você não pode... Né? Porque vai que alguém morre de madrugada. É a mesma lógica de alguns evangélicos que não tomam banho pelado porque vai que, né, acontece o arrebatamento e você vai pro céu pelado. O que eu acho maravilhoso nesse raciocínio é que se no Éden tava todo mundo pelado, tipo, por que que você precisa de roupa se você mas vai era pro paraíso? Mas era antes da queda, né? Antes da queda esse, era liberado o budismo, né? Depois virou... Sei lá. A putaria, ela começa na queda, né? Antes da queda era singeleza. Ah, tá. Né? Eu queria só pegar o gancho desse raciocínio maravilhoso da Tupá. Eu tinha pensado que essa notícia ia parar sobre rituais de mumificação e rolou um caminho todo diferente. Mas eu me lembrei de uma coisa. A Beth Carvalho morreu recentemente e ainda estamos todos sobre o impacto da perda dessa mulher maravilhosa. Mas o velório dela teve acabou se transformando numa grande roda de samba, né? E aí o pessoal... Achou apropriado. Falando... Não, com certeza. É... Acabou falando de uma piada, uma prática de velório, que é o gurufim, né? Que é justamente quando o pessoal começa a contar histórias legais de defunto. Pode crer. Cerveja, pode crer. E música, e cantar as coisas que a pessoa gostava. Enfim, já que a gente tá falando dessas... práticas, e eu acho que é legal falar, porque é uma celebração bonita, né? Eu acho que é uma maneira de festejar a vida da pessoa quando você tá se despedindo. Sim. Ah, com certeza. E é muito louco, né? Essa coisa do próprio... das práticas, né? Quem teve velório relativamente recente deve lembrar que nesse momento é aquele momento que você vai, você chora, tem todo esse momento catártico, mas sempre tem aquele momento do velório também que fica todo mundo reunido, rindo, ou depois do velório, lembrando de coisas do morto, lembrando de histórias engraçadas, enfim. E a questão de você tentar guardar alguma coisa do morto, né? Nossa, dá pra gente fazer um episódio só benzina morte. Caraca, eu queria ter um podcast só sobre morte. Não sei se eu já comentei isso com vocês, mas eu queria um podcast sobre morte. Mas enfim, desculpa, isso é um outro projeto. Olha só. Pro dia que o dia tiver 70 horas, eu vou começar a gravar isso daí também. Mas esse lance, né, que você tava falando, Tupá, sobre conversas de família, me lembrou da minha avó. A minha avó sempre falava que quando ela morresse, a gente tinha que tomar uma brama na intenção dela. Que se a gente não tivesse uma brama quando ela morresse, que era a cervejinha que ela gostava de tomar, ela ia vir puxar o nosso pé. E que a gente não podia deixar ela ser enterrada. Uma ameaça ainda. Ela não podia ser enterrada. Sem as unhas pintadas de vermelho e sem batom vermelho. Entendeu? Certo. Então, assim, a minha avó morreu em casa. E quando ela morreu, tipo, foi uma catar o esmalte, a outra catar o batom, a galera comprar cerveja, entendeu? Ligamos pra funerária e ficamos esperando a funerária chegar tomando a cervejinha da velha. Porque ninguém ia ter coragem de não deixar aquilo acontecer pra depois ela vir aqui puxar o nosso pé. Medo, né? Era mais medo das ameaças do que... Mas no fim, depois disso, isso foi um momento tão marcante da nossa vida que eu, minha mãe, minha irmã, minhas primas, minha tia, hoje em dia a gente se encontra, assim, no Natal, e aí quando a gente para lembrar da véia, a gente lembra, assim, foi aquela cervejinha que a gente tomou quando ela morreu. Então, assim, acho que outras pessoas, assim, sei lá, eu, minha mãe, minha irmã, todo mundo agora quer também, tipo, que role uma cervejinha no nosso velório. Vai virar uma tradição da família, né? Contar nossas histórias e rir dos nossos absurdos. Acho saudável. E acho interessante também essa coisa, né, essa notícia da tatuagem me lembrou muito... Eu acabei não comentando tanto, mas me lembrou muito essas práticas da época vitoriana, né, no século XIX, que as pessoas tinham muito essa questão de guardar alguma coisa do morto. Na verdade, tem vários lugares que tem esse tipo de prática. Sim. A gente acha bizarro hoje em dia, mas tem, por exemplo, se eu não me engano, uma das ilhas lá, pro lado da Polinésia, que tem um grupo de pessoas que, na verdade, eles convivem com os mortos por muito tempo, assim, em geral, sei lá, morre alguém da sua família e você não tem ainda como fazer um enterro, o enterro é muito importante, tem que ser muito grande, embalsama a pessoa e deixa num quarto na casa, e daí todo dia você leva comida, todo mundo convive com o morto ali no meio da casa, assim, você conversa com ele. Sensacional. É muito interessante. Desculpa, se você que tá ouvindo o podcast tá falando, caralho, que freak que é esse cara, desculpa, mas eu acho sensacional. Mas é muito interessante mesmo. E daí você tinha, então, lá no século XIX, você tinha muito essa coisa sentimental de guardar alguma... se chamava, não, um memento mori, uma lembrança daquela pessoa que partiu. Então você tinha... Era comum ter pingentes de cabelo ou joias feitas... pingentes de cabelo. Pingentes ou joias feitas com mechas de cabelo de pessoas que já tinham morrido. E ou você guardava, tipo, tinha um pingente que era uma... Tipo, uma coisinha assim que abria, né, e desse só guardava um pedacinho, ou então você mandava fazer em algum lugar uma joia mesmo, incrustada e tudo mais, com o cabelo daquela pessoa. E também muito aquela tradição de tirar foto, né, das pessoas foto mortas. Foto com gente morta. Procure na internet. Você que tá aí de bobeira, de madrugada, sozinho, no você escuro. Que ainda não desistiu desse podcast do tipo, que gente mórbida, que gente, meu Deus. Né? Tipo, o cara escutou... Foi rolando sair desse podcast. O cara escutou o programa de funk e caiu nesse agora, imagina. Não, coisa, pô. Eu gravo pra escutar sobre bizarrice de samba e as pessoas vêm aqui ficar falando de defunto. Defunto, defunto. Não, bom, eu, em minha defesa, eu gravo o Mundo Freak, né? Então eu tô. Então não vale, né? As você... pessoas já deviam esperar. Não, mas esse, não, e esse... além disso, a coisa de tirar foto do morto, você sabe, né? Por que, que as pessoas tiravam foto de gente morta? Principalmente. Por quê? Fala. É um motivo muito mais fofo do que parece. Na verdade, é assim. No século XIX, era muito caro você tirar foto. Foto era uma coisa muito, muito cara. Não embora tinha, ainda não fosse tinha celular um pouco... naquela época, né? Lembrando para algumas pessoas. Não, né? Tinha celular. Isso, não tinha celular. E não... Então, a outra opção era você mandar fazer uma tela daquela pessoa. Isso também era caro. Mais caro que um celular. Então... É mais caro que o celular. E daí, muitas vezes, a família perdia, especialmente uma criança, um bebê, alguma coisa assim. Caralho, e como uma de forma morto. De ter é, como a forma de ter algum tipo de memória, de lembrança dessa pessoa, é, se tirava uma foto com o cadáver. E é muito comum, assim, você tem muita foto de criança. É, eles tinham uns cabides e umas coisas pra colocar, pra parecer que a pessoa tá brincando, né? Pra parecer que a criança tá brincando, ou, enfim, pra você ter aquela memória da pessoa. E era, então, você investia todo aquele dinheiro naquele momento. Inclusive, funerar, o velório era uma coisa gigante, assim, nesse período. E você tinha pessoas pra chorar e tal. Mais ou menos igual a gente tem as carpideiras. Ainda no interior você consegue encontrar carpideiras, né? Que são as mulheres que vão chorar no velório. Enfim, é um tema que me fascina muito, assim, porra, como você. A gente porra, pode total é criar um podcast. Vamos fazer o... Necrocast. É. Spin-off do Benzina, exato, né? Não, mas deixa eu falar uma coisa. Não sei se vocês sabem, mas tem uma... É, entre os japoneses lá, né? Os gangsters do Japão, os Yakuza, eles também têm a prática de marcar o próprio corpo por conta de uma tradição muito antiga que começou lá com os primeiros caras que faziam... É, como é que é o cara que empresta dinheiro e depois dá porrada quando você não paga? Agiotagem. Agiotagem, isso. Agiotagem. Começa lá, com todo respeito a essa profissão. Tem até amigos que são. É, e daí, tu, enfim, começa, né? E as histórias eram marcadas no corpo dos caras pra intimidar as pessoas. E isso vai se torna uma tradição. É, e hoje os Yakuza, eles têm o corpo todo marcado por isso. E tem alguns momentos históricos ali. Acho que, não sei se essa prática ainda se dá hoje em dia, mas entre eles também preservarem a pele das pessoas. Tem alguns estúdios de tatuagem. Que, isso aí eu sei por conta das tatuagens. Né? Teve um momento histórico na minha vida aí que eu quis ser tatuador. E você alguns... jura, Barba, olhando assim pra você, jamais diria. Não dá pra dizer. Isso de você. É, não parece uma pessoa que gosta de tatuagem. Tô muito surpresa. Não é todo inclusive... dia que alguém pergunta, mas você é tatuador? É. Eu falo, não, queria, mas não sou. É, inclusive, já me falaram uma vez, falaram, minha filha, você não devia fazer tatuagem, porque depois você... Aquele papo, né? Você vai envelhecer e não sei o quê e tal. Eu vou te levar um dia num asilo de gente tatuada. Caralho, pra você ver como é terrível. Pô, se tiver, era só eu já que eu vou... pensava nesse momento, botar falei. Minha vaga lá. Falei, cara, tem um asilo só de gente tatuada. Melhor asilo de todos. Melhor asilo. Por favor, me leve nesse lugar. Imagina de noite. Se é pra como parar num asilo, por favor, com tatuados, né? Exato. Pelo amor de Deus. Né? Imagina a placa, né? Se... com várias caveiras do lado, assim. Aí você imagina hoje em dia um asilo para pessoas tatuadas, as pessoas têm que ter se tatuado há muito tempo atrás, ou seja, são pessoas tatuado, muito descoladas mal. Há agora muito tempo. É a mulher, não, não é, não é de agora que o cara é descolado. Ou então o velhinho entra lá sem nenhuma tatuagem, mas pra fazer parte daquele asilo legal, que tem festa, que tem cerveja e tudo mais, o cara faz uma tatuagem e entra, tá ligado? De repente, olha aí, a gente pode fazer um estúdio de tatuagem vamos especializado lá, em idosos. Vamos lá, vamos passar a vergonha que gostosa ir agora. No asilo, que querem ir pro asilo de gente tatuada. Que ou prestar precisa. Serviços de tatuagem, sim. Começar a minha irmã é tatuadora, vou falar com ela pra começar a tatuar velhinhas. Isso. Pra ir pro asilo específico. Isso. Pois é. Talvez até velhinhos que não queiram ser tatuados. A gente pega o velhinho, aproveitando que ele é fraco, e tatua na Não. Consentimento. Consentimento é fundamental. Até pra tatuagem. Sim. Exatamente. Ficamos por aqui então? Sim. Antes que a gente comece a falar mais merda. Antes que a gente já deve ter assustado algumas pessoas em algum momento falando sobre ritos funerários. Se alguém ainda tá aqui até o final, né? Não vai querer ouvir o nosso brainstorming de negócios. De negócios, de tatuagem, velho. Asilos para pessoas tatuadas. Mas eu tenho esse plano de ser uma velha tatuada. Eu fiquei muito tempo negociando e aí quando eu fiz a minha primeira tatuagem, perdi o medo. Não. Fiquei um bom tempo sem fazer outra, aí da última vez eu fui num flash de uma tatuadora aqui perto de casa pra fazer uma tatuagem pequenininha na costela, fiz duas. Não, mas flash? Flash não aí... deveria se chamar flash, deveria se chamar arapuca. Porque você vai lá pra fazer uma tatuagem sem conto, você sai devendo até o rim. Pois é. E aí, agora eu tô querendo ir a São Paulo aí, devo encontrar as amigas e tem uma tatuadora que eu sigo no Instagram, que ela é maravilhosa. Eu assim, ah, gente, quando eu for a São Paulo, vou mandar uma DM pra essa menina. Vai ser outra perdição já. Já vou voltar rabiscada. Ou seja, agora a pessoa vai perdendo medo. Eu falo assim, ah, essa aqui não, já sabe qual é o meu limite? Tatuagem no rosto. A minha esposa, ela falou que tatuagem no rosto é divórcio. Só que assim, cara, às vezes eu fico pensando, será? Eu queria uma luva de boxe na lateral do meu rosto escrito Hasta la muerte. Eita! Imagina, não, eu vou tatuar uma Virgem de Guadalupe no meu corpo ainda, né? Em homenagem à América Latina e tudo mais. E uma luvinha, um par de luva de boxe, né? Uma vermelha e uma preta, escrito Hasta la muerte na cara. Nossa. Então, eu vou te dar uma dica sobre tatuagem na cara, que faz parte de um plano meu, mas eu permito que você execute o mesmo plano também. Tá, eu queria dizer pro ouvinte que não quer fazer parte desse plano, pare de ouvir agora. Porque isso pode ser até crime em alguns países, mas continue. Não é crime, não. A ideia é que eu tenho todo um plano de quando eu ficar velhinha, fazer uma tatuagem enorme na cara, quando eu já for velha. Porque daí eu quero ver alguém me falar, você não faz tatuagem, que você não vai ter emprego. Eu falar, pô, não tem problema, eu sou velha, eu posso fazer tatuagem na cara quantas vezes. Quando você atingir a imunidade senil, né? Quando você atingir a imunidade senil, aquela hora que o velho pode fazer o que quiser, falar o que quiser, daí você faz uma tatuagem na cara. Exatamente, farei tatuagem na cara. Bom, como eu vou ser velho antes de todas vocês, então eu tenho chance de fazer tatuagem antes. Essa que é a verdade. Por favor, Barba, mande fotos. Eu vou mandar. Sério. Hasta la muerte na cara vai ter um dia. Vamos fazer uma campanha? Eu vou pedir pra você que tá ouvindo agora, coloca hashtag Hasta la muerte no Twitter e vamos ver se a gente convence a tia Letícia a me liberar a fazer uma tatuagem na cara. Manda ele abrir a cara dele de serviço. Quanto que ele tem de 10 reais? Se ele me deu 20, uma balança é. Tô triste, eu tô feliz. Eu vou chorar, eu chorei bastante já. Eu queria. Sim, que Deus vai se pegar. O negócio é comer cu e você, Raul. Elegante. Mamãe, no céu tem pão? Mamãe, no céu tem pão? Mamãe, no céu tem pão? E morreu. E morreu. E morreu. Mamãe, no céu tem pão? Mamãe, no céu tem pão? E mamãe, no céu tem pão? E morreu. E morreu. E morreu. Ei, ei, ei, ei. Eu sou uma profissional do sexo. Você tá na pior porra. O que quer dizer tá bem, né? Gente, não tivesse. Ih, não, peraí que eu vou começar de novo. Gente, tá suado, foi mal. Agora sim, você sabe que isso aí vai. Você sabe que isso aí tudo vai aparecer no programa, né? Desculpa. Porque você tá gravando todos, né, Val? É óbvio, né? Não sou garotinho, né? Você tá ligado, né? Vamos lá. Vamos passar a vergonha gostosa agora, vai.